vamos fazer uma homenagem onde tudo começou. Vamos arrochar. Olho no espelho e vejo em meu olhar, fico a esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho na janela e vejo a lua, brilho das estrelas, vento a soprar. Meu Deus, me diga por favor, como posso encontrar? Como o mel da flor, foi tão bom te encontrar. Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar. Vem mais um aí, viu? Desce, Pitu, desce a seleta, que hoje esse povo vai beber. Tua boca na minha, seus olhos fechados são meu maior momento dito em silêncio. Sua pele suave, sua mão que passeia em Léo Águia, só sucesso.